Vamos limpar tudo que é ruim da nossa vida agora. Limpa, só joga a mão pra cima e gira, gira e gira. Quem me vê dançando assim, mão pra frente e gira, gira. Tô limpando você da minha vida. Tô limpando você da minha vida. Quem me vê dançando assim, mão pra frente e gira. Palmas pra botas que o mundo dá. Já falei pra geral que a gente terminou. Nosso sentimento era limpo, cê veio e sujou. Mas você ainda sobrevive em minha mente. Por isso comprei pano de chão e o detergente. Pra detetizar. Rodrigues, fala aí, Rodrigues! Moça Cortes, o meu dinheiro.